convite, não hesite. Só não venha se sofrer hepatite. Aceite o meu convite, não hesite. Só não venha se sofrer hepatite. Venha à minha party, ao meu coquetel. Ponha tudo de parte, liga até gostar. Abra a piscina, tá com a casa ficada. E top music, até de madrugada. Gambas, croquetes e outros pastéis. Travestis, transformers e mesmo coronéis. Venha à minha party, ao meu coquetel. Ponha tudo de parte, liga até gostar. Chegam rocas decadentes bem para a frente. E é capaz de vir até gente decente. Debutantes vaporosas, cheias de aspirações. E os especialistas em complicações. Venha à minha party, ao meu coquetel. Ponha tudo de parte, liga até gostar. Venha à minha party, ao meu coquetel. Playboys batidos, jovens inocentes. Colonistas saindo com dores de dentes. Esquerdistas que tomam bebidas rosadas. Montes de pessoas sem serem convidadas. Venha à minha party, ao meu coquetel. Ponha tudo de parte, liga até gostar. Não traga companheira mesmo para dançar. Espero por si no primeiro andar. Se sentir subitamente falta de apetite, olhe para a entrada. Chegou a Judite. Ao meu coquetel, ponha tudo de parte, liga até gostar. Rádio Antena Web. Senta até ao fim e sente o nosso som. Hip-hop do mais puro, a partir de tudo. Reconhece, puto, tem muita pica e conteúdo. Não faças confusão e recua. Meu projeto está na minha rua e não na tua. Eu represento o que tenho e o que tenho represento. É certo como a chuva em dezembro. Lembra qualquer um que lutei para estar aqui. O mesmo de sempre continuará sempre aqui. Longe da inveja e perto de quem merece. O sítio do costume não vale a pena de tudo o resto. Come on! Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. O do está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar.